pra noite que cai. Silenciosa, pouca luz, tá bom. Cruzado sai pra prosa, pique dinheiro contado nos bolsos pras condução. Mesmo assim até o fim onde os LEDs se apagarão. Nós é ninja nessa arte, cola em qualquer pico mesmo. Leva a malandragem dos gueto no papiara, explica mesmo. Meia dúzia de vagabundo gingando, desconfiado de tudo e só observando. Samba. Ambiente bate na palma da mão, deixa as damas chegar. Consideração, todo respeito, que eu te trouxe de casa, tá tranquilo. Eu vim pra noite e ela pra mim. Não tem vacilo, sem horário, sem preocupações, as noites são assim. Terminam a último toque do tamborim. Se o dinheiro acabar, não fala besteira. Mas voltar pra casa mais, nem se for de rabeira. Ué. Bonito é o clima que as nega põe na parada e faz da noite de lua cheia mais iluminada. Cheia de pose, seduz, olhar esposo que mede, razão que faz, trampino, virar flare. Elas brilham como as ruas molhadas, as madrugadas que andam atrás de outras jornadas. Fãs de balcão, meia conversa, piada, uma dose pra quem bebe, umas mentiras contadas. Tá bom, se fosse só isso que desce, vários da noite se perdem por treta de bad black. E nós tá lá, vira lata malandro, não pitbull. Vindo noite adentro até o céu fica azul. Onde nós pisa, nós pisa com os dois pés, com razão. Nunca sozinho, sempre junto com os meus irmãos. E não importa o que cê tem no bolso e com que cê tá, o que importa é que saímos juntos e vamos voltar.